Antes de continuar as cerimônias deste casamento, se alguém souber de algo que impeça este matrimônio, que fale agora. Sabe que eu amo este rapaz. Por favor.